a bênção mãe. Pois não sei se vou voltar, só em Deus e na senhora que eu posso confiar. É difícil caminhar, só assim pra melhorar. E meio à dificuldade consegui ganhar. Eu sempre fui moleque e sempre vou ser, só mantendo minha essência que eu acho que vou vencer. Os caras se pedem na ilusão de marca e respeito. Um dia eu consigo, só que fazendo direito. Se a roupa for usada, vista com o maior orgulho, ela foi dada de quem um dia trabalhou duro. Subo a minha estimativa de vida, cada dia que eu consigo melhorar minha rima. Me encho de esperança quando recebo elogio. Sem o rap eu tava morto, graças a ele eu tô vivo. Mesmo que minhas ideias não sejam valorizadas, sempre tem alguém que se vê nessa parada. Quantas manhã eu já acordei pensando que era melhor deixar o rap por enquanto. Mas quando eu menos imaginava, já tava fazendo improviso com as palavras que passava pela janela do buzo. Foi que eu percebi que não é boné e roupa que forma o MC. Aqui, pra mim, é sem maldade. O que forma um MC é sua humildade, respeito, virtude, verdade, capacidade de na dificuldade mostrar coragem de ser verdadeiro no meio da falsidade, de encarar de frente os monstros dessa cidade. Tudo bem, tenho andado meio desacreditado, mas sinto bem lá no fundo que vai dar certo, tá ligado? Onde quer que eu vá, inspiração não vai faltar pra encher o caderno de rima e os bico calar. Torço pra que haja tempo e não seja tarde demais, mas coisas darem certo. Eu sei que vai dar certo. Eu sei que vai dar certo. Eu sei que vai ser assim, sim. E daí, nego, tenha que derrotar algum Golias. Feito Davi, fiquei observando o sistema na espreita. Quem sabe, quando Jesus voltar, as coisas se ajeitam. As lágrimas continuam sendo a linguagem muda da dor. E dessas lágrimas eu sou o tradutor. Penso no dia que as pessoas vão enxergar que ninguém é igual a ninguém. Só pra variar, coloco a mochila nas costas e sigo na fé, lembrando que tenho que andar pra frente e não de ré. Ainda sou o preto olhando pela vitrine. Desejo os bagulhos, só que não quero entrar pro crime. Sabe por quê? Porque roubar é fácil. Difícil é acordar às 5 horas pra ir pro trabalho. Não pense que minha ideia é caô, irmão. A primeira barreira do dia é pegar o busão. Não aprendi esses valores na matéria da escola. Aprendi com os professores que com esforço alcançarás a glória. Na sociedade você vale o que tem. Tenho talento, família, esses são meus bens. Mesmo que eles tenham a mente atrofiada, um dia vão dar valor a quem tanto criticava. Pergunta a Deus toda noite antes de dormir, porque eu nasci com um dom que não sai daqui. Tipo empacado, não sai do lugar no mínimo. Meu talento só deve estar esperando um motivo pra sair da toca, rumo ao mundo. Quero tocar o sofredor bem lá no fundo. Desistir, reclamar que tem muito MC. Desculpa amiga aí, eu não trabalho assim. Enquanto os caras ficam choramingando, eu tô no quintal com a lanterna na boca me expressando. Pode me chamar de louco na moral, prefiro ser mais um louco do que mais um normal. Não sei quanto tempo eu terei que esperar. Não quero tentar correr antes de aprender a andar. Faço o meu trabalho com vontade sem brincadeira, correndo atrás da bola e não boiando na banheira. No meio do começo já consegui ver o fim, mas o fim não é uma opção pra mim. Cantor de sentimentos, de palavra que escrevo, me inspiro com o que toco, sinto, vejo. Se for pra ser MC tenho que ser bom, é o que eu desejo. Tão bom que quero escutar rap até no meu enterro. Onde quer que eu vá, inspiração não vai faltar pra encher o caderno de rima e os bico calar. Torço pra que haja tempo e não seja tarde demais, pras coisas darem certo. Eu sei que vai dar certo. Eu sei que vai dar certo. Eu sei que vai. Aí, sem palavra mesmo, tá ligado? A cada pessoa que chega me apoia, me dá um elogio, sempre me motiva a continuar cantando. Vai dar certo, Duval MC.